O sistema mata. Apologia Sonora 2015. Zona Sul, Paraisópolis, São Paulo, Brasil. Eu vim do gueto canto rap preto. Também sou preto, sem direito, puro preconceito. Cresci sozinho no caminho, sem atalho, espinho. Sem leite, ninho, sustagem, nenhum carinho. Na frente da vitrine, os olhos brilham, tênis que eu queria. Ou caçava o Mizuno, enchia a barriga. Também pensei que a pobreza não seria a cota. Ninguém nasceu potencial aqui pedindo esmola. Que meu talento, habilidade pra jogar uma bola. Olheiro que me olha, me leva pra Europa. Eu faço gol, vocês me pagam em dinheiro. Pra dar pros meus irmãos o que eles nunca comeram. Dá uma chance pros moleque não pegar na arma. Chega com 18, e sem fugir de casa, que sem caixão é educação, termina história triste. Sou eu com uma suíte, morreu numa derite. Nesse campo minado, somos todos soldados. Canibalismo, egoísmo, egocentrismo, fato. Nem todos tentam o que não tem, falam o que convém. A humildade é mais rara que as notas de 100. Um prato de comida, muitos querem um sonho de consumo. Um caderno pra escola, desenhar futuro. Eu quero amor, fazendo a guerra, travando a pistola. Se for morrer favela, tô nessa já faz cor. Gueto é cena triste, forte é quem resiste, louco é quem persiste. Joga com revide, beco é madeirite. Vários só assiste, sobrevive mais de 20 a recusar convite. É cena triste, forte é quem resiste, louco é quem persiste. Joga com revide, beco é madeirite. Vários só assiste, sobrevive mais de 20 a recusar convite. Pode só almejar ou planejar o sonho alto. Altos se enterraram, premiados do finado. Buscaram no assalto, baleado, tentar a sorte, mais um finado. Polícia mata, extermina, foge, financia. E ter família sem notícia na ouvidoria. Moleque de canela acesa, corre atrás de pipa. Usa o bolt da perifa, corre por comida. É que meu rap de protesto nunca tá na mídia. Talvez não combina com suas dançarinas. Passamos anos defendendo uma casa em vão. Quem era sem comida, virou ostentação. Que pra ser preto na favela é ser diminutivo. Não precisa ter um branco pra sofrer racismo. O feudalismo medieval ainda é aplicado. Separatismo classe, divisão entre bairros, favela tem talento e muito armamento. O campo de concentração cheio de passatempo. Quero lugar ao sol, com o canto na sombra. Ter a passagem nessa terra com boa campanha. A escola só é educa a ler e a escrever. A rua a sobreviver, agir, fazer. Eu tô disposto até o fim, a cota é vencer. Só arrepender somente do que deixou de fazer. Gueto é cena triste, forte é quem resiste, louco é quem persiste. Joga com revide, beco é madeirite. Vários só assiste, sobrevive mais de 20 a recusar convite. Gueto é cena triste, forte é quem resiste, louco é quem persiste. Joga com revide, beco é madeirite. Vários só assiste, sobrevive mais de 20 a recusar convite. É cena triste, forte é quem resiste, louco é quem persiste. Joga com revide, beco é madeirite. Vários só assiste, sobrevive mais de 20 a recusar convite. É cena triste, forte é quem resiste, louco é quem persiste. Joga com revide, beco é madeirite. Vários só assiste, sobrevive mais de 20 a recusar convite.